entre ser só seu amigo e não ser nada. Prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca sem poder beijá-la. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém? Aô, paixão! Esse dia aí, justamente esse dia, que eu não quero que aconteça. Então sua amizade me esqueça. Te amo, toma. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Arrocha e chora. Alô, Rosas Bar, meu amigo Billy, bora demais. Chora na lourinha dele. Seja amores, delícia, gente. Você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém. Ei, paixão! Esse dia aí, justamente esse dia, que eu não quero que aconteça. Então sua amizade me esqueça. Você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. I love you, hey. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Quero ver, quero ver. E toda vez que você me disser com meu peito gritando te amo.